Eu olho ao redor e tudo que eu vejo são pessoas quebradas e sem fé. Lares destruídos e dizimados, corpos nos becos, mutilados, profissões de bêbados e viciados, seguindo o legado de suas sinas. Homens que perderam senso de direção e correm na contramão, atropelando a si mesmos. A cada vômito, a cada forte efeito, nada disso parece causar espanto, a não ser a falta de tudo isso. Crianças aprendem a transar enquanto outras a roubar, cheiram cola, cocaína, na vida que mal começa já termina. Empunham armas de nariz em pé como se fossem armas de brinquedo. Correm perigosamente e jogam com a sorte. Imaginam agir do modo perfeito e nada temem. Nada intimida, nada, nada. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Nada disso parece causar espanto, a não ser a falta de tudo isso. A falta de tudo isso. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Nada disso parece causar espanto, a não ser a falta de tudo isso. A falta de tudo isso. Sobre a sombra desses fatos, andamos, caminhamos como uma doença. Um quebranto infalível que persegue implacavelmente aonde quer que se vá e traz a morte. Como cura infalível, já que em vida nada cessa e nada faz parar. Visivelmente percebe-se olhando que nem sempre o progresso é ascendente. Aos poucos ele mingua, inevitável vai passando de mão em mão, de frente para trás, de trás para frente, produzindo vítimas. Filhos de ocasião, mãos que ferem e são feridas. Muitos são aqueles que assim estão, entregues ao vento, cobertos de dor e sangue, carentes de atenção. Só se interessam na próxima arma, vítima, veneno, destruição, autodegradação e mais. Mas logo a poeira desta confusão senta. Eu olho e digo: descanse em paz, descanse em paz, descanse em paz, descanse em paz. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Nada disso parece causar espanto, a não ser a falta de tudo isso. A falta de tudo isso. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Vários botecos abertos, várias escolas vazias. Nada disso parece causar espanto, a não ser a falta de tudo isso. A falta de tudo isso.